Zóio Rodolfo, o Guilherme. Você vai precisar, viu? Israel e Rodolfo, Hugo e Guilherme, amor, não dá em corpo. Assim a gente fecha mais uma sequência com música boa no nosso Conexão Nacional. Excelente sexta-feira pra você, aproveite ao máximo o seu dia e vamos juntos. A festa por aqui continua daqui a pouquinho, depois do intervalo, agora tem Fique Por Dentro. Você ouve agora, Fique Por Dentro. As últimas do Brasil e do mundo. Fique Por Dentro. O programa Pé de Meia, que oferece incentivos para jovens permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio, já tem 2,43 milhões de estudantes cadastrados. As contas desses alunos já foram abertas na Caixa e eles estão aptos a receber os valores pagos pelo programa. Com o Pé de Meia, alunos recebem um pagamento mensal de R$200, além de um bônus anual de R$1.000. A primeira parcela já foi paga aos estudantes entre o final do mês de março e o início deste mês, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana. Continue ligado. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Volta já. Não toque no seu rádio. A melhor música. Na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais na Geração FM. 8 horas e 43 minutos. Geração FM 104,9. A serviço da comunidade. OMS Contabilidade. Nossa missão é prestar assessoria contábil personalizada e altamente especializada nas áreas de contabilidade empresarial, de pessoas jurídicas, pessoas físicas e produtores rurais. Nosso escritório disponibiliza no mercado de uma estrutura de competência voltados para atuação em diversos segmentos da área contábil. OMS Contabilidade, desde 1987, contabilizando seu sucesso. Em Ouro Preto tem Granorte, mármores e granitos de alta qualidade e com várias cores e padrões para deixar a sua residência ou comércio mais bonito. A Granorte está pronta para realizar o seu projeto com qualidade e bom atendimento que você procura. Faça seu orçamento e confira as melhores opções de pagamento. Granorte, mármores e granitos em Ouro Preto, na Avenida Marechal Rondon, WhatsApp 99233-3501. Você é o nosso convidado especial para participar da primeira feira Empreende Vale, com artesanatos, praça de alimentação, confecção e cosméticos, produtos e outros serviços. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 15 horas, na quadra da Escola Tubarão, em Vale do Paraíso. Venha fazer um bom negócio. Realização: Centas, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Prefeitura de Vale do Paraíso. Vem pro Timax, para pleno Timax. Vem comprar barato aqui no Timax. Vem pro Timax, para pleno Timax. Vem comprar barato aqui no Timax. Tem ofertas todo dia, muito mais economia, facilidade e variedade. É no Timax. Vem pro Timax, para pleno Timax. Vem comprar barato aqui no Timax. Chegou em Vale do Paraíso a Clínica Saúde Natural, o seu novo destino para bem-estar e saúde. Oferecemos uma ampla variedade de produtos naturais, suplementos e vitaminas para cuidar de você de dentro para fora. Conheça as especialidades que a Clínica Saúde Natural tem para lhe oferecer: massagem neuromuscular, quiropraxia, cone hindu, reiki, massagem relaxante, modeladora e terapêutica, drenagem facial e linfática. Também trabalhamos com bioressonância e com terapias, além de uma variedade de vitaminas e suplementos para atender às suas necessidades específicas. Localizada na Avenida Paraná, em frente ao Laboratório São Lucas, a Clínica Saúde Natural está pronta para receber você. Faça-nos uma visita ou entre em contato através do telefone WhatsApp 69999375070. Cuide de si mesmo. Estamos aguardando por você. Raspou, achou, ganhou, é na Nova Lá. Nas compras acima de R$1.500, você ganha uma raspadinha para concorrer a brindes incríveis. 45 anos Nova Lá. É uma festa de descontos para deixar sua casa ainda mais especial, em até 12 vezes sem entrada no carnê. Não perca tempo, corre pra Nova Lá. Aqui, você é de casa.